vissuto. Chi è che non vada? Observa aeronave da Gol, com pintura Varig, que está taxiando. Pode puxar pouco à frente, separa aí na marca aí do pushback, ok? Pode puxar pouco à frente aí, para agilizar quando autorizado o ingresso no pátio. Inicia, observa a frente da nave, está sendo rebocado, 9970. Motor urbano 649. 649, prossiga. Gente, aguarde o estado de volta, 649. Obrigado. 755, solo. Portão de número 10. Está autorizado ingresso via Juliette, utilizando para o portão 10 do Gol no 755. Afirmativo. Fica atento ali ao. A picada amarela ali, ok? Partindo 7. Vai te orientar até o portão 10. O Mike Yank Novava. Observe aí a aeronave da Gol que está ingressando agora no pátio. Prossiga no seu reporte agilizando na medida do possível. Mike Antravada. Autorizado posto seguro, via Peruíche 50, nível 390, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da Euleta de 10, aciona 5412, controle 120, decimal 8, Gol no 649. Gol no 092, desça para 2 mil pés, autorizado a final do LSXC, reporte final estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado no 092. Prossiga. Venda Lasca Romeu, controle, prossiga. 08, por favor. 308, grato. Tá legal, Sibiral, reporte no ponto de espera. Gente, 90 Oscar Romeu, prossiga, 1000 pés no corredor AC. Controle Salvador, bom dia, gol 1759. Gol 1759, contato radar na decolagem, planilha 360, saída da EL. 360 da EL. Autorizada por hoje da EL, 1759. Ciente, voando da EL da presença, vindo para o 360. A série de identificação, desça para o nível 050, chegada a bolsa, que é legal no 018. Não tem chegada o 625. Controle Salvador, voo 1759, pequeno desvio à direita, proa 235, vai evitar promoções. Gente, confirme por quantas milhas? 40 milhas. Gente. Tá certinho, Mosca, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, pode voar? Quase coordenação com o centro do 759. Ciente, grato. Eco Romeu Mike, radar terminado, sendo agora o controle Aracaju da 03. Gol 759, após desvio, autorizado bridge. Desvio bridge, grato. Sideral, decolou os 4-0, chama o controle, boa. Sim. Sideral 9970, bom dia, bom foco. Sideral 9970, contato radar na decolagem, saída da Momo, fui para o 340. Já por 340. Autoriza Momo, Coach Bull. Autorizada pelo de Momo. Momo. Morrendo lá com o Romeu, confirma a proa. Devido a desvios, o que você está fazendo? Toma anteriormente ao controle, ok? Na verdade, o Romeu está livrando agora a CTR em Salvador. O serviço radar terminado, o serviço vai de formação de voo alerta. Utilizado no 092. No 092, tem 108.95. 105, 095. Cadê a onda? 1649, autorizado ataque de via parte 1, indo até o ponto de espera, com o laço no torre 198.95, ajuste no 098, vovô. Vamos ver. 125, ONA 3395. 3, melhor, ONA 25, ONA 3395, ONA 7, 59. Torre de Salvador, bom dia, ONU 092, uma milha do externo, baixar travado. ONU 092, avistado por autorizado pista ONU 0, pista molhada, correndo calmo, check 30. Baixar travado, ONU 092, livre pouso, ONU 0. Torre de Salvador, ONU 092. Boeing 649, mantém um ponto de espera na final Boeing da companhia após o mesmo autorizado a alinhar e manter. Costa Romeu, meu próximo setor a informar, autorizado a alinhar a frequência. Lisa Conde, pro sideral? Eu tenho saído, sideral. É. Geral 9970, Senegal Centro Recife, 2685, Alterno 2545. 2685, 2545. Correto. Senegal 5362, acione a identificação, desça para nível 050, chegada bolsa, Senegal no 08. Aço 4234, mantém o ponto de espera da ONU. O 092 pode chamar o som? Afirmo, nos anos 2, sala 46, sala 1, 2, 1, 9. Ok, obrigado. ONU 649, livre decolagem 90, vento 290 graus, 039. Portão 09, espate 1, atente ao veículo falando através do 08. 490. No 649, decolando agora os 47, controle no 208, bom voo. 208, obrigado, com certeza. Renata 225, vista para 2000 pés, autorizada final da DSC, reporte final estabilizado. Controle Gol 1649, bom dia. Gol 1649, contato agora na decolagem, saída da Elfa, formiga 360. Dial 360-1649. E34, autorizado a decolar, pista 10, vento 250 graus, 039. Vai chamar a condutora, viu? 4234, senhor? Aqui, Nicolô 50, bom voo. Obrigado. 34, decolamos a 38. Bom dia. Alô, 4234, contato radar na decolagem, saída da PUC, azul para 330. 330 na PUC, azul 4234. Gol no 649, chame centro Recife, 251, alterno 3395. 251, 3395, gol no 649, firma. Bom dia. Bom dia. Eu? Outro cara, Gaúcho. Mais perto. Canal 225, torre 10895. 10895, 6225. Oi Salvador, bom dia, o Xaner 6225 vai passar o externo, visão pra frente. Oi Xaner 6225, vento calmo, pista molhada, aponte quando embaixo travado. Já está, baixar travado, 6225. Maravilha então, que livre pelo pista 10, Xaner. Livre, 6225. Azul 4234, chame centro Recife, 2685, alterno 2545. Trip 362, desça para 4000 pés, treino já no 08. Paulo 56, chama 2 anos, chama 9, Libra. Libra chama 129, pena que falta, 2. Xana 6225, bom dia, autoriza a parte de Alfa Juliette, portão 01 ou parte 1. Alfa Juliette, para 01, parte 1, 62. 3362, desça para 2000 pés, autorizado a final da LSXR, reporte final estabilizado. Autorizado 2000 pés para 3362, autorizado IMF, reportará estabilizado 3362. Delta, aonde está o sério com 15 graus de chão? Manati 1-2, pronto, copia, mas é Delta? Mais F Delta, autorizado, Manati, pula no pé, decola da 1-7, primeira curva à direita, segue corredor axé. Aciona 0112, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 5, Mike F Delta. Confirmando, 120, decimal 8, o Mike F Delta. Pelo 0125, o Mike F Delta. Mike F Delta, protegimento correto para acionamento tático no torre 118, decimal 5. Controle 35362, interceptor, fui elétrico. Interceptor, 7295. 7295, grato. De Salvador, 35362. Fui elétrico, prosseguir, X-ray. Fui elétrico, eu estou ficando embaixo de travado, pista molhada, vento calmo. Reportará embaixo, checado 35362. Quando pronto, tem livre decolagem, pistão no 7. Vento calmo. Solo 10, chamando 21, decimal 9, Solo. Solo em 1219, vai liberar a próxima direita. do ataque foi estilo aguardando o telefone. E a Alfa, ele vai manter a posição, 353-32. Alô, Mike, até o Elton, na escuta? Agilizando na medida do possível, tá livre ingresso no pátio principal, reporta no término. Trip 5362, autorizado ingresso de ativo, porém atenção à nave da TAM no reboque neste pátio. Prossegue o ingresso com cautela, atenção ao sinalizador. Está autorizado o ingresso do pátio de Aquino e atenção à aeronave com o na aeronave da TAM. Mike, Delta, agora o contato radar estabelecido, prossiga meu teste, aí, chefe. Confirme como recebe o Echo Delta. Confirme para controle. Confirme como está recebendo o Echo Delta no transponder. Agora somente o... Na Echo Delta agora o contato com o radar perdido, verifique somente. Afirmativo, doutor. Echo Delta, invasione código 0125. Afirmativo, estou fazendo procedimento padrão. Confirmando, você desligou, stand-by, vai acionar? Afirmativo. Eite. Eco Delta, agora recebo a oficial, porém não recebi o ID. Agora recebo. Azul 4489, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do ILS X-Ray, reporte final estabilizado. 2000, autorizado ILS 4489. Mike, Eco Delta já voando direto. de autocontrole. Parador, escuta. Confirme, está voando direto já, Manati? Estou aqui no Tiradão agora, da Maravilha. Já ligando de informação aqui a pé. Sim, senhor Mike Acudela, autorizado direto. Tocado, obrigado. Estamos de local um pouco mais da esquerda aqui, para ligar a informação, estou seguindo direto. Entra. Lógica com fins autorizado nível 400. Decola da 10 com curva direita, perfil da saída da El, letra após posição motiva, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5443 no transponto. Estou 9083 correto, portal 9, chama pronto, despegue, treinamento. Mike Eco Delta, se a gente está dando terminado, autorizado a levar a sequência, o Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta. Está no localizador, azul 4489. Azul 4489, complexo final de semitorre, 1189. 2895, azul 4489. Dois Salvador, bom dia, azul 4489, estabilizado no localizador, 2 milhas para cá. Azul 4489, já avistado? Vista molhada, vento calmo. Reporte quando é baixo travado. Vai reportar baixo travado, 4489. 3527, Mosquete, bom dia, autorizado chegada a ponte. O ideal desça para 4000 pés, hoje chama 018. Mas o nosso 978, bom dia, autorizado por SITAP, desça para o nível 050. Lua 23, quando é litoral, transfere de 1208, bom voo. 208 no litoral. Tá 489, solas 24. M121, décima 9. 219, 489. Meu Lima Juliette, só no confirmo o parque, encontra a pista de decola. Alô, Salvador, 4489, está aqui a Alfa Juliette, posição 01. Com o Alfa, inicialmente mantém a posição de ataque 2 Juliette, aguardando para ingresso. Zulu Lima Juliette, qual está de cópia? 08, repasse visual, local de pouso. Passará visual, recará o transponder, o guardião 06. 083, taxa via Pátio Municipal Índia, com espera torre 118, decimal 95, ajuste 108, não vou. Azul 443, da Gol Unica no táxi da parte do portão 09, após a passagem da mesma, ingresso da portão 08. Lima, Juliette, copia? Autorizado para a Sierra, November Delta Hotel, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 125. Decola da pista 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, torre em 118, decimal 95, aciona 5446 nos respondos. No destino Sierra November Delta Hotel e o transponder 5446, o Zulu Lima de Leste. Caminhamento correto, é possuído a 3. Para acionamento, táxi, torre, agora transfere 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Bom dia, mano. Tem autorização. Lima, Juliette, no 45, Axione, chama para o táxi. No 79, bom dia, informação ótica, Guarulhos 340, copia. Juno 79, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pesul 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, adiciona 5444 no segundo. Decola da saída da El, Leda é Motiva depois e compara a dos botões. Afirmo, da El Lenda após posição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor, Alfa, onde intercepta Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16, Belo Horizonte, direto Crive, direto Ponte. Sim, o Tantrei, turno 79, autoridade de 340, depósito 10, pela direita, vida da El Lenda, Motiva, intercepta pela via, Pesulo 10. 1208, 444, 3179. Tantrei, 179, correto, portão meia dúzia, chama pronto, espécie, né?